resolver o problema das três cidades imediatamente, assim explica. Contudo, não foram dados prazos para a execução dessa adutora. Já em relação aí a racionamento e rodízio, que diz que já no caso de Milhãs, olha, no Sertão Central, Fernando Santana estima a possibilidade de colapso antes, isso é, entre agosto e setembro. A saída para a cidade é a ativação do sistema Banabuiú Sertão Central do projeto Malha de Água, um sistema de adutora para atender a região. O sistema será inaugurado nesta quarta-feira, hoje, chegando inicialmente para as cidades de Banabuiú, Jaguaretama e Solonópolis. Em seguida, as adutoras subterrâneas bombearão a água até a população afetada. O Malha de Água vai resolver o problema de Milhã, por isso a nossa pressa em inaugurar. Queremos chegar lá até 5 de julho, assim estima Santana. Enquanto isso, a população milhaense de cerca de 14 mil pessoas se reveza para buscar água em caixas d'água de 5 mil litros instaladas pela Prefeitura Municipal. No dia a dia, se formam filas ao redor das torneiras para encher baldes e vasilhames. Além disso, na prática, a cidade foi dividida em três para revezar o abastecimento. Alguns locais passam até 6 dias sem a água. Por fim de maio, no fim de maio, com o término da quadra chuvosa, o Comitê Integrado de Segurança Hídrica do Ceará se reuniu para discutir medidas emergenciais e estruturantes para garantir o abastecimento de água para os municípios cearenses, especialmente daqueles mais afetados. Para 2025, estão prevista a construção de 300 novos poços e a instalação de 400 chafarizes pela Superintendência de Obras Hidráulicas, a SUHIDRA. O Comitê Integrado de Segurança Hídrica foi criado em 2024 para coordenar ações de enfrentamento aos desafios do abastecimento hídrico no estado do Ceará, especialmente em períodos de seca e estiagem. O grupo tem 9 órgãos estaduais e municipais como membros. Entre as atribuições do grupo estão, olha, monitorar as previsões climáticas, propor obras e serviços emergenciais e estruturantes, acompanhar e fiscalizar ações de abastecimento, articular reforços entre governo estadual, federal e municipal. O comitê tem reunião quinzenais e busca dar respostas rápidas às demandas hídricas do estado. Estamos apresentando o Rádio Jornal, a notícia do interior cearense, aqui na programação da Três Fronteiras. O governo de Araripe deu início nesta terça-feira, ontem, à segunda Conferência Municipal das Cidades, realizado no Teatro Municipal Miguel Arraes de Alencar. O evento reuniu representantes da sociedade civil, associações comunitárias, secretários municipais, vereadores e membros da população araripense em geral. A conferência tem como tema central Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social. A abertura foi conduzida pelo gestor Zé Gordinho, que destacou a relevância do momento para o planejamento urbano do município. Esse é um espaço fundamental de escuta e construção coletiva. Precisamos pensar Araripe como uma cidade para todos, onde a inclusão, a justiça social e o desenvolvimento sustentável sejam prioridades reais e permanentes, assim afirmou o gestor. O objetivo da conferência é o de promover o debate sobre os desafios do crescimento urbano, fortalecer a participação popular nas decisões e propor diretrizes para políticas públicas que atendam às necessidades reais da população. Ao longo do dia, os participantes tiveram a oportunidade de apresentar propostas, trocar experiências e contribuir com ideias para o futuro da cidade de Araripe. A segunda Conferência das Cidades é parte integrante do processo de elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a participação dos municípios é essencial para garantir que as demandas locais sejam complementadas, ou melhor, contempladas. Em Araripe, o evento reafirma-se o compromisso da gestão municipal com o diálogo democrático e a construção de um território mais justo e acolhedor para todos. Crato, Tauá e Crateús receberão eventos regionais do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Portanto, dando continuidade aos eventos no interior do Estado em prol do desenvolvimento infantil, o Tribunal de Contas do Ceará promoverá os três últimos encontros regionais do Pacto Cearense pela Primeira Infância. As atividades ocorrerão no Crato no dia 24 do corrente mês, em Tauá no dia 26 e em Crateús no dia 27, com a participação do presidente daquela corte, conselheiro Holden Queiroz. Os encontros integram a estratégia dos Tribunais de Contas do Estado para estimular os municípios na elaboração, execução e avaliação dessas políticas públicas. E ainda dizendo que o compromisso de todos que apoiam o pacto coordenado pelo TCE Ceará, Tribunal de Contas do Estado de Ceará, é claro, fortalecer a governança, aprimorar a gestão de recursos, além de ampliar e qualificar os serviços das políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Estão convidados para os eventos representantes das cidades das regiões do Cariri, Sertão Central e Sertão de Crateús, além de municípios vizinhos, ampliando o alcance da mobilização e reforçando o compromisso coletivo com a primeira infância. As atividades serão realizadas nos seguintes locais e datas. Pois é, olha, dia 24 de junho agora, na cidade do Crato, o Centro de Convenção do Cariri, na Avenida Padre Cícero, 4400, no bairro Muriti. O município contemplado aí como Abaiara, Barro, Jardim, Porteiras, Aiuaba, Brejo Santo, Jati, Potengi, Altaneira, Campos Sales, Juazeiro do Norte, Saboeiro, Antonina do Norte, Caririaçu, Lavras da Mangabeira, Salitre, Araripe, Cedro, Mauriti, Santana do Cariri, Assaré, Milagres, Tarrafas, Aurora, Farias Brito, Missão Velha, Omari, Baixio, Grangeiro, Nova Olinda, Várzea Alegre, Barbalha e Palmirim e Penaforte estão nessa aí. No dia 26, lá em Tauá, no auditório do Cine Teatro Maria Carmen, no Parque da Cidade, acontecerá o evento com a participação dos municípios contemplados: Acopiara, Icó, Mombaça, Quixilu, Arneiroz, Iguatu, Oroz, Quixeramobim, Boa Viagem, Itatira, Parambu, Senador Pompeu, Cariús, Jucás, Pedra Branca, Solanópolis, Catarina, Madalena, Piquet Carneiro, Deputado Irapã Pinheiro, Milhã e Quiterianópolis. Já no dia 27, é a vez de Crateús, lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, na Avenida Doutor Geraldo Barbosa Marques, 567, lá no Venâncio, né? Pois é, olha, os municípios contemplados são Ararendá, Independência, Nova Russas, Tamboril, Catunda, Ipaporanga, Novo Oriente, Varjota, Ipu, Pires Ferreiras, Croatá, Ipueiras, Poranga, Hidrolândia, Monsenhor Tabosa e Santa Quitéria. A iniciativa também visa fomentar o diálogo entre diferentes esferas da gestão municipal, estimulando uma atuação mais integrada e eficiente em benefício do desenvolvimento infantil. A adesão ao pacto, olha, até agora 81 prefeituras, 53 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais, além de 11 entidades apoiadoras, já aderiram ao Pacto Cearense pela Primeira Infância. A adesão ao pacto pode ser feita assinando o termo de compromisso, que deve ser enviado através do e-mail pacto.primeirainfancia@tce.ce.gov.br. Agora, dentro do Rádio Jornal, as notícias do esporte. Trabalho de Daniele Esperon. Hora do esporte. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino começa nesta quarta-feira e com um grande duelo. Entre líder e vice-líder, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no Parque São Jorge às 15h. Um jogo que promete muitas emoções. O Corinthians pode encostar na liderança do Cruzeiro, mas não tomá-la em caso de vitória. O Timão vem embalado com 4 vitórias consecutivas. Já a Raposa teve uma quebra de resultado na última rodada, quando empatou com o Sport dentro de casa, mas tem 85% de aproveitamento até o momento na competição. Outros jogos também importantes, podemos falar de São Paulo e Internacional. O São Paulo é o terceiro colocado e vem embalado também com 4 vitórias. Já a equipe do Palmeiras terá um duelo fora de casa diante do Sport. O Palmeiras, com 2 vitórias consecutivas, é o 4º colocado na tabela. Até o momento, na primeira fase, o Cruzeiro lidera com 36 pontos, seguido de Corinthians com 31. São Paulo tem 30, Palmeiras com 27, Flamengo em 5º com 26, o Flamengo que tem um duelo contra o Grêmio. Caindo até o momento para a 2ª divisão do Campeonato Feminino, o RB da Amazônia e o Sport Recife. A 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve uma estatística que chamou bastante atenção. Em 9 jogos, apenas um visitante saiu de campo com a vitória. Foi o América Mineiro, que fez 3-0 no Vila Nova, em Goiânia, e subiu bem na tabela de classificação. Agora ocupa a 10ª posição. Fora isso, apenas o Coritiba conseguiu pontuar longe dos seus domínios. O Coxa empatou com o Atlético Goianiense. O torcedor Marcos Junqueira deu a sua opinião sobre a importância dos times conseguirem beliscar pontos fora de casa em campeonatos de pontos corridos. Oi, Dani. Bom, a gente pode ver isso por 2 aspectos, né? A gente pode falar numa questão de pontos em si mesmo, num campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, né? É sempre algo acima de 20. Dificilmente um time, assim, quando, se você falar de algumas praças, aí você vai falar de muito mais do que isso, né? O campeonato inglês teve situação aí que você teve que ter 28 vitórias, 27 vitórias para ser campeão. O campeonato brasileiro, eu acredito aí que com 23 vitórias ou algo parecido dê para disputar. Em muitos lugares você vê que assim, o empate ele vai deixar um time na beira ali do rebaixamento. O brasileiro isso acontece muito. Empatou muito, pode ter certeza que você vai brigar lá embaixo. Então, eu acho que esses 2 aspectos. A gente está falando, obviamente, de time que está disputando o campeonato, né? Um time, por exemplo, que for brigar para não cair, aí esse time realmente ele tem que tentar fazer. Aí a receita é diferente, né? É aquela coisa, é o time que tenta fazer o dever de casa, não pode ficar empatando muito em casa, mas aí fora dela, pô, qualquer resultado que vier, é lucro, qualquer ponto que ele puder somar é lucro. Acho que é por aí, né? Mas a gente está falando de time que está brigando mais em cima da tabela, então realmente, por esse aspecto que eu citei do número de vitórias, já por si só já mostra que não tem como o time querer só empatar fora de casa. Por enquanto, estão na zona de acesso Goiás, Novo Horizontino, CRB e Coritiba. Já a zona do rebaixamento tem Botafogo de Ribeirão Preto, Amazonas, Atletique e Paysandu. O Fluminense estreou na Copa do Mundo de Clubes com um empate em 0-0 diante do Borussia Dortmund. Mas, embora não tenha conseguido o gol da vitória, a torcida, o time e também o técnico Renato Gaúcho ficaram felizes com o desempenho da equipe em campo, onde o Flu dominou o jogo e teve as melhores oportunidades, como destaca o goleiro Fábio em entrevista à Cazé TV. Foi um jogo super difícil, né? Jogadores de qualidade, uma grande equipe do futebol europeu, mas o Fluminense também é uma grande equipe e respeitou até o início do início da partida e todo mundo propôs o jogo sempre em busca de sair daqui com a vitória. tivemos grandes oportunidades, mas tudo tem um propósito. Isso serve como referência para que a gente possa seguir forte aí em busca de no próximo jogo, jogar da mesma forma e aprimorar mais para que a gente possa buscar a vitória. Agora o Fluminense vai se preparar para pegar o Ulsan da Coreia do Sul no próximo sábado, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo de Clubes, Daniela Esperon. Rádio Jornal. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá. Autoescola Campos Salles é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro Campos Salles. Telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. Aromax Produtos de Limpeza informa. Mudamos para melhor atender você. Caros clientes de Campos Salles e toda a região, temos uma novidade incrível para compartilhar. Aromax Produtos de Limpeza agora está de casa nova. Mudamos para um espaço mais amplo, moderno e confortável, pensando especialmente em oferecer a você uma experiência ainda melhor. Nosso novo endereço é a Avenida Francisco das Chagas Arraes, em frente ao posto São Cristóvão. Você encontrará a mesma qualidade e variedade de sempre, com ainda mais comodidade e um ambiente renovado. Venha nos visitar e aproveite as novidades. Trabalhamos com produtos Vonix, toda linha em estética automotiva, no varejo ou atacado. A linha hidroazul para piscinas e muito mais. Aguardamos você para continuar garantindo os melhores produtos de limpeza com o atendimento que você merece. Avenida Francisco das Chagas Arraes, em frente ao posto São Cristóvão. Fone WhatsApp 992749265. Te esperamos na Aromax. Pensou em comprar ou trocar de moto? Não perca mais tempo. Procure já a sua consultora de vendas, a sua amiga Benedita Oliveira, e confira os menores preços e os melhores planos. Financiada, consórcio ou à vista parcelado em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Não perca mais tempo. Ligue 9301-4075 ou chame no WhatsApp 9803-4123 e comece a realizar o sonho da Moto Zero. O homem do campo já sabe onde encontrar variedade de produtos que faz bem à terra e aos animais. Casa do Criador, o agricultor pode confiar. Preço baixo o ano inteiro, onde o fazendeiro lucra muito mais. Casa do Criador, tudo em medicamentos, vacinas, rações para cães e gatos, adubos, inseticidas, ferramentas, lonas e muito mais. Trabalhamos também com pintos caipirão, capote gigante e todos os produtos para granja, sempre com o melhor preço e bom atendimento. Casa do Criador, Rua Júlio Norões, número 239, Centro de Campos Salles. Telefone WhatsApp 88996469905. Organização Maurílio Oliveira e Família. Casa do Criador, a casa do homem do campo. Ei, eu vou te contar a maior. A Citynet Telecom acabou de lançar um plano de hipervelocidade de 600 MB por apenas R$ 99,90. Tudo isso na fibra óptica com os melhores equipamentos para a sua casa. Então você não pode perder. Corre bem aqui no escritório e não perde essa promoção. Tem gente que precisa ir muito da nossa ajuda. A Santa Casa de Fortaleza atende milhares de pessoas todos os dias. Mas depende da sua doação para continuar salvando vidas. E a gente criou até uma musiquinha para você decorar o número da doação. 0800 04 20 108, 0800 04 20 108, 0800 04 20 108. Mais uma vez, para não sair da sua cabeça. 0800 04 20 108. Cada contribuição é um ato de amor perfeito. Agora com você, ligue e faça sua doação. Uma campanha Acerte, Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão. Três Fronteiras, criatividade, talento, iniciativa. Rádio Jornal. A notícia no ar, no ar. A notícia no ar, na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, já estamos de volta, chegando mais um bloco de notícias aqui pelo Rádio Jornal, nosso compromisso diário com a notícia do interior. E vamos seguindo até as 13 horas, destacando inicialmente a região do Cariri, o Hospital São Camilo, antigo São Francisco. Fiquei lá no Covid, viu, Rodrigo? Foi, né? Tive meio ruim lá. Divulgou na última segunda-feira a abertura de inscrições para cadastro reserva para as vagas de recepcionista e porteiro. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: portanto, ser maior de 18 anos, disponibilidade de horário, escala de 12 por 36, residir no Crato, também Juazeiro ou Barbalha. E desejável, né, a experiência na área de atendimento. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atualizar ou realizar cadastro no site saocamilocrato.org.br, no menu Trabalhe Conosco. TRE do Ceará mantém mandatos de prefeito e vice-prefeita de Aurora. Portanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reformou a sentença da Justiça de primeira instância que havia cassado o mandato do prefeito do município de Aurora, o Marconde Tavares, que é do PT, e da vice-prefeita, a professora Glória Tavares, do PSB, nesta terça-feira, última passada, 17 de junho. A atual gestão foi acusada em ação judicial por suspeito do abuso do poder e corrupção eleitoral durante as eleições de 2024. Em suas redes sociais, o prefeito Marconi Tavares afirmou que a decisão reforça sua confiança na justiça eleitoral. Recebo com muita alegria a informação de que o TRE reformou a decisão que cassava o meu mandato e o da professora Glória. E essa decisão nos dá muito mais força e mais vontade de trabalhar para o povo de Aurora. O gestor também reforçou o compromisso com a população. Bora trabalhar, bora fazer as coisas para o povo de Aurora, que são eles que merecem, completou. Marconi Tavares venceu as eleições em 2024 no município de Aurora com 52,95% dos votos, com um total de 8.834 votos. Só para reforçar aqui, Rodrigo, é porque essa decisão que foi reformada ontem pelo TRE Ceará é da primeira instância, quer dizer, tinha sido magistrado juiz lá da comarca de Aurora que tinha determinado a cassação dos mandatos de Marcondes Tavares e da sua vice, a professora Glória Tavares. Então, com essa decisão do TRE de ontem, reforma, né, anula essa decisão da Justiça de Primeira Instância, e claro que vai ter recurso e tudo mais, mas é um alento forte. Tinham sido denunciados por compra de votos, né, suspeitas de abuso do poder e corrupção eleitoral. Às vezes se denuncia, mas não se consegue, no final de um processo, provar, né, chegar àquela prova final. Né? É um trâmite, é um processo que dura, né, que você, às vezes, você ganha no município, perde no estado, aí só para o Supremo, para uma instância superior. E é o consequentemente, hein? É o disse-me-disse dos apaixonados aí que até trava o desenvolvimento do município. Pois é, fica nessa. Porque eu nesse mesmo, lenga-lenga, né? Eu mesmo acho o seguinte: que a eleição é decidida na urna. Se você colocou seu voto lá, pronto, decidiu. Ou se foi de forma livre ou não, mas você colocou. Ninguém vai lá pegar seu dedo e apertar ali naquela teclazinha e confirmar, não. Quando você entra na cabine, é só você e sua vontade. Se naquele momento a sua vontade era aquela... Pronto, morreu. Resolvido, né? Mas é porque a grande questão, e que inclusive a matéria se refere aí, é justamente a compra de voto, né? Que é a coisa escondida. Mas o que eu quero falar é o seguinte, rapaz, e quem tá lá, chega lá para denunciar e entra no lenga-lenga, traga provas concretas, não venha com disse-me-disse, que isso aí a justiça não vai receber no final, não vai aceitar no final, porque não é válido. A justiça trabalha com documentos, com provas, com coisas concretas, né? Tá só no disse-me-disse aí, a justiça não funciona com isso. Infelizmente, o município só passa por atrasos. E vamos agora falar da região centro-sul do estado do Ceará. O governo de Acopiara, Acopiara é conhecida por Terra do Lavrador, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realizou o primeiro circuito sustentável para promover a conscientização e o cuidado com o meio ambiente de forma ativa e inspiradora. Pelo menos 50 pessoas participaram da corrida. No final, houve a entrega de medalhas para todos os corredores e de troféus para os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino. Além de ser servida uma salada de frutas para os participantes. Destaques do evento: a promoção da sustentabilidade, e o evento visou promover práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente. A participação comunitária, a iniciativa contou com a participação da comunidade, mostrando que juntos podemos fazer a diferença. Pois é, olha, a conscientização. O evento serviu como um lembrete da importância de cuidar do nosso planeta e do papel que cada um de nós desempenhamos nessa tarefa. A corrida fez parte da programação do Júnior Ambiental e teve como objetivo principal sensibilizar a população para o cuidado com o meio ambiente, usando o esporte como ferramenta de transformação e conscientização. É já. A educação prorroga inscrições para a seleção de professores em Itauá. A Secretaria de Educação do município de Itauá prorrogou as inscrições do processo seletivo para professor do Programa de Educação de Jovens e Adulto Integrada à Iniciação Profissional. O aditivo foi publicado na edição da última segunda-feira, dia 16, no Diário Oficial do município, estabelecendo o dia 23 do corrente mês como data final para as inscrições, que deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Moacir Pereira Gondim, no bairro Planalto dos Colibris, na cidade de Itauá, sempre das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O processo seletivo abriu inicialmente 50 vagas, mas o número poderá ser ampliado caso exista demanda. O Ministério Público do Ceará ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar de número 204 de 2025, aprovada pela Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara. A norma permite a legalização de construções em desacordo com o plano diretor e o código de obras do município. Na ação, o Procurador-Geral de Justiça, Arley Carvalho, pede ao Tribunal de Justiça do Estado a suspensão imediata da lei, alegando a falta de participação popular na tramitação do processo e risco a ordem urbanista e ambiental, especialmente na região da Vila de Jericoacoara. Entre os pontos questionados está a possibilidade de regularizar construções apenas com aprovação de posse sem anuência do proprietário e a permissão para flexibilizar índices urbanísticos como taxa de ocupação e aproveitamento. O Ministério Público do Ceará alerta que a vigência da lei compromete o patrimônio socioambiental de Jericoacoara, além de alto valor ecológico e turístico, frequentemente impactada pela especulação imobiliária. Agora, notícia importante. O deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, anunciou na tarde desta terça-feira, ontem, dia 17, a liberação de R$ 47 milhões de reais para obras de recuperação do trecho da BR-020 entre os municípios de Canindé e Tauá. As chuvas que caíram no mês de maio provocaram novos buracos na rodovia, com dificuldades para motoristas e motociclistas que transitam aí pelo trecho que liga Canindé a Tauá, passando por Madalena, Boa Viagem e Pedra Branca. O superintendente do DENIT no Ceará, Will Almeida, disse que levou a Brasília um relatório completo sobre a qualidade da BR-020 e, à tarde, recebeu do deputado Eunício Oliveira a notícia sobre a liberação dos recursos para uma nova operação Tapa Buraco. Com a chegada dos recursos, segundo Will Almeida, as obras serão iniciadas brevemente. O deputado Eunício agradeceu o gesto do ministro dos Transportes, Renan Filho, para agilizar a transferência das verbas para o DENIT executar as obras de restauração do trecho da BR-020 de Canindé a Tauá. Esse é o Rádio Jornal, essas são notícias do interior cearense. O governo municipal de Araripe, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, realizou na última segunda-feira uma importante capacitação voltada para profissionais que atuam na rede intersetorial de atendimento a mulheres vítimas de violência e ou violação de direitos. A formação foi promovida em parceria com a Casa da Mulher Cearense, equipamento do governo do estado localizado em Juazeiro do Norte. O encontro reuniu representantes das áreas de assistência social, saúde, segurança pública e educação, fortalecendo o trabalho integrado no acolhimento e proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. A coordenadora da Casa da Mulher Cearense em Juazeiro do Norte, Mara Guedes, elogiou a iniciativa do município. Araripe dá um passo importante ao reunir suas equipes e discutir de forma técnica e sensível o atendimento às mulheres vítimas da violência. É assim que se constrói uma rede forte, com preparo, compromisso e ação conjunta. Seguiremos apoiando o município de Araripe no que for necessário, assim afirmou. A formação também teve como objetivo alinhar os fluxos de atendimento e discutir estratégias para humanizar o acolhimento, respeitando os direitos das vítimas e assegurando respostas eficazes e integradas diante das demandas apresentadas. Nós vamos faturar já outras notícias no Rádio Jornal. Três Fronteiras. Três Fronteiras. Incomparável. Clínica Dr. José Iris de Moraes, localizada na Rua Coronel Paleco, 975, funcionando de segunda a sexta, de 7:30 da manhã ao meio-dia, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D e 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, com duplo pulsado, além de função placentar no segundo trimestre, a avaliação fetal durante toda a gestação. Exame de ultrassonografia e mamas, abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefone para contato 0 operadora 88

A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, já estamos de volta, chegando às últimas notícias no Rádio Jornal. O governador Elmano de Freitas visitou o São João de Maracanaú nesta terça-feira, ontem à noite. Ele foi recepcionado pelo prefeito Roberto Pessoa e pelo vice-prefeito e coordenador geral do evento, o Gerson Cecchini. O Mano reconheceu a mega estrutura do festejo junino, a cidade cenográfica e o quadrilhódomo. E também interagiu com o grande público presente e cumprimentou os empreendedores do maior São João do planeta. Ainda acompanharam a visita de Almano a deputada federal Fernanda Pessoa, os deputados estaduais Julinho e Firmo Camussa, o presidente da Câmara Municipal Rafael Pessoa, prefeita de Pacatuba Larissa Camussa, além de secretários estaduais e municipais, empresários, vereadores, lideranças políticas de Maracanaú, familiares e amigos convidados do prefeito Roberto Pessoa. Engraçado, Rodrigo, estou vendo aí na presença os deputados Julinho e Firmo Camussa, e o Julinho, o Júlio César, era adversário político do Dr. Roberto Pessoa, disputou algumas eleições com ele, não conseguiu vencer, assim como o Dr. Roberto sempre foi adversário político dos governadores que estão aí já há um bom tempo tomando a frente do destino administrativo do Estado de Ceará. Até agora ninguém conseguiu derrotar lá em Maracanaú o poderio do Dr. Roberto Pessoa, e agora se uniram a ele. Por isso que tem aquela máxima: quando você não pode com o adversário, se una a ele. Se una a ele, exatamente. Não é, não? É o que faz, na verdade, um bom trabalho na vida do cidadão, né? É fazer ser reconhecido e, claro, atrair aqueles que faziam oposição e que, claro, produz muito, só vem a somar, com certeza. Você conhece muito o Dr. Roberto, todo ano a gente está junto, né? E a gente vê a integração que ele faz da imprensa da região do Cariri, todo dia 6 de janeiro, lá na Praça do Girador, em Juazeiro do Norte. O tanto de municípios que são representados naquele evento. Hoje, ele já foi deputado federal, prefeito por 3 vezes, atual prefeito de Maracanaú, tem a filha, a Fernanda Pessoa, era deputada estadual, agora é federal, né? E já tem um neto que é vereador de Fortaleza. Pois é, né? Vai, exatamente. Uma carreira política que vai se sequenciando, e quando ele parar já tem o neto, já tem a filha, né? Exato. E por aí vai, outros familiares são políticos também. E é o dinamismo da política que acontece. Pois é, isso aí, vamos lá. Olha, o VLT do Cariri não funcionará nesta quinta-feira, amanhã, portanto, dia 19, né? Olha, a data onde é celebrado o dia de Corpus Christi. O anúncio foi feito na última terça-feira no site da Secretaria de Infraestrutura do Ceará. A operação volta a funcionar normalmente na sexta-feira, 20. Em dias úteis, o transporte faz o percurso Crato Juazeiro do Norte e funciona de segunda a sexta, sempre de 6 às 19 horas e aos sábados de 6 às 13h30 horas. O VLT funciona com 9 estações no total e as passagens custam R$ 1,00 inteira e 50 centavos a meia. Pois é, de graça. Só não viaja quem não quer, né? Quem não quer. Olha, além do Cariri, o VLT de Sobral também terá a operação suspensa nesta quinta-feira, 19. As demais linhas é que engloba Fortaleza, Pacatuba, Parangaba, Mucuripe e Fortaleza, Caucaia. Funcionarão com horários especiais. Voltando ao Cariri, a Câmara Municipal do Crato aprovou ontem 7 matérias durante a sessão conduzida pelo presidente em exercício, o vereador Tiago Esmeralda. Foram colocados em votação 5 projetos de lei e 2 projetos de indicação legislativa. Entre os destaques está a lei de número 23 de 2025, de autoria do vereador Dieguinho das Topics, que propõe a concessão de descontos para pagamento à vista de multas de trânsito aplicadas pelo Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN. Por ser um projeto indicativo, cabe ao Executivo decidir se transforma a proposta em mensagem para a análise da Casa. Também foram aprovadas outras 6 matérias com temas como denominação de vias públicas, reconhecimento e utilidade pública de entidades que atuam no município, a exemplo da Associação Esportiva e Cultural do bairro Batateiras, é o bairro Gisélia Pinheiro. O plenário ainda deliberou uma moção de pesar e aprovou 24 requerimentos com pedidos de providência e informações, principalmente direcionadas às secretarias de infraestrutura, ACINFRA e serviços públicos. As solicitações incluem reforma de praças e melhorias na iluminação pública. Os trabalhos legislativos serão retomados na próxima segunda-feira, dia 23, no plenário Paulo Bezerra. Um momento de debate e construção foi iniciado nesta terça-feira, 17, com a abertura da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social em Crato. O evento, realizado no Salão de Atos da URCA, marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e a este ano tem como temática central 20 anos do SUAS, construção, proteção, no caso proteção social e resistência. Na ocasião foi realizada uma homenagem especial aos ex-presidentes do Conselho Municipal da Assistência Social desde a sua criação, com entrega de placas aos homenageados. A solenidade foi aberta oficialmente pela atual presidente do Conselho, Rita de Souza. Ela destacou o espaço de diversidade no momento de realização da conferência em sua 13ª edição. Uma história bonita com a conquista de minorias participando desse processo e o resultado de luta e desafios, assim afirmou. O grupo Uro Congo, que empolgou o público com o batuque dos tambores, a programação teve palestra de abertura com a assistente social e coordenadora do SUAS de Maracanaú, Leiriane Araújo, que trouxe para o evento a temática central dessas 2 décadas do SUAS e os novos desafios na sua construção. O secretário de Assistência Social do Crato, o Rondinelli Brasil, destacou a importância da participação de todos nesta quarta-feira, hoje, portanto, dia 18, em que serão construídas as propostas para dar continuidade às políticas de assistência social. Muito relevante que todos pensem na construção de políticas para que possamos cobrar do município, do Estado e governo federal mais conquistas, assim lembrou. Durante o primeiro momento da conferência, foi lido e aprovado o regimento pelos participantes. Nesta quarta-feira, o trabalho em grupo será fundamental para a construção das novas propostas e a eleição de 13 delegados do município do Crato, que irão representar o município durante a conferência estadual. E com essa matéria estamos concluindo mais um Rádio Jornal. Na sequência, o romantismo, as canções, o amor, cantados por Roberto Carlos. Uma excelente tarde a todos, até amanhã em mais um Rádio Jornal. Boa tarde, Rodrigues Amâncio. É isso aí, Orlando. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, em sintonia direta com os 1530, também na conexão pela internet. A todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Rádio Jornal. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Começa agora o programa que retrata a vida de um dos artistas mais amado e desejado de todos os tempos. Roberto Carlos e Companhia. Três Fronteiras. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Roberto Carlos e Companhia. O rei, de você. Juntos, Roberto Carlos e Companhia. Três Fronteiras. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Quero sair por aí e andar despreocupado. Me falar do meu amor, sem futuro, sem passado. O que eu sinto não tem tempo, nem registro, nem idade. Mas tem tudo que é preciso para dar felicidade. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Juro que não sou culpado de nascer pouco depois. Mas recuperar o tempo é problema de nós dois. Devo ter me demorado no meu tempo lá no espaço. O que eu ainda não sei, vou saber no seu abraço. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Por favor, me leve a sério. O que eu sinto é verdadeiro. Eu estou apaixonado e é o meu amor primeiro. Se a felicidade existe, acho que encontrei agora. Vamos sair por aí, meu amor, minha senhora. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Minha senhora, eu estou apaixonado. Minha senhora, quero ser seu namorado. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quando a gente ama, faz loucuras, não se toca. Tudo é lindo, a gente gosta, não importa no que der. Quando a gente ama, nesse amor tudo é perfeito. E não vemos os defeitos desse alguém que a gente quer. Quando a gente ama, esses defeitos são virtudes. E os erros, atitudes que jamais a gente vê. Perde-se o juízo, o coração da gente voa. E tolices numa boa, por amor a gente faz. Tudo a gente aceita quando está apaixonado. E não há nada de errado, porque amar é bom demais. Quando a gente ama, a gente ri à toa. Tudo tem desculpa, tudo se perdoa. O orgulho dança, a gente é uma criança e diz sim pra tudo. Quando a gente ama, tudo é um bom programa. Pode ser na rua, pode ser na cama. O amor é lindo e tudo é mais bonito quando a gente ama.

que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Lá, lá, lá, lá, lá. Fronteiras. Quero um brotinho, seja como for. Tento ser bonzinho, mas sem um amor eu não consigo. Beijar uma flor. Quero me tornar um professor, mas de amor, de amor, de amor. Todos os brotinhos que querem amar, antes é preciso na escola entrar, pois para tudo há um professor. Eu já me formei, sou professor. E de amor, de amor, de amor. Aprendam comigo de tudo sobre o amor. Façam o que eu digo e tirem seus diplomas de amor. Não esperem mais, chamem o professor. Vocês vão gostar de aprender a amar a domicílio. Seja onde for, vocês vão gostar do professor. E muito mais do amor, do amor. Aprendam comigo de tudo sobre o amor. Façam o que eu digo e tirem seus diplomas de amor. Não esperem mais, chamem o professor. Vocês vão gostar de aprender a amar a domicílio. Seja onde for, vocês vão gostar do professor. E muito mais do amor, do amor. E muito mais do amor, do amor. Três Fronteiras AM, conectada com você. Empório Vieirão já está em pleno.